Tô vindo demais, que eu sou louco demais, que eu vou ficar pra trás. Tô bebendo demais, tô fumando demais, dou vergonha pros pais, que eu viajo demais, mas na bala jamais. Eu vou ter que parar, mas não vou te dizer, sei que vai te trair, não bota pra fuder. Menor, vou te falar, menor vai te fuder, não vim pra te agradar, mas meu som teu lazer. Eu vejo olhares na avenida que querem me ver calado, reclama que eu sou abusado, mas o que é que tem? Eu sou abusado porque cês é recalcado, não aguenta me ver calçado no bote que cês não tem. Mas não é só material, inveja vai mais além. Não sei qual seu astral, mas é nóis passa bem. Faço bem, faço mal, na moral já nem sei. Falsidade é igual, faço mal, faça bem. É meu defeito, acordar sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe que seu cali, cali, qualidade é 100. É meu defeito, acordar sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe que seu cali, cali, qualidade é 100. Porque a noite, claro, kit caro, crush na travessa. Minha tropa é travessa, se tentar não te atravessa. Somente calma, verde claro, sem de desestresso. Sempre que sou pressa, só agradece, segue a meta. Dropa onda e deixa vir, já sabe pra onde eu vou. Whisky, bala, sabadinho, que vibe logo, bro. Liga, liga pro padrinho, que ele já convocou. Suas amigas podem vir, cê não imaginou. Seus pecados capitais, já traíram capital. Mas no fundo capitais, captura o teu aval. E cê já não sabe mais quem comanda no final. Se demole, cai pra trás, achando que tá legal. É só papo sem dois papo, só se o papo no seu papo para. Pá de nego, supondo porra de papo errado. E pode pá que pode para. Mala cheia vem do para. Eu não que sabe das paradas. Repara, só não dá para e pera lá. É meu defeito, acordar sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe que seu cali, cali, qualidade é 100. É meu defeito, acordar sem lembrar de nada. Noite acelerada com os amigos e nós tá bem. Mas quando bate o grave com a melhor levada, sabe que seu cali, cali, qualidade é 100.